vezes eu fico pensando, como é que se pode ficar parado no meio do mundo, se o mundo tá sempre a girar. Às vezes eu fico pensando, como é que se pode ficar parado no meio do mundo, se o mundo tá sempre a girar. Por mais que eu fique calado, parado no mesmo lugar, eu fico girando no mundo e o mundo comigo a girar. Meu amor, meu amor, meu amor. As coisas que eu falo agora nem mesmo consigo entender. Quem sabe um dia eu traduza o que pra mim foi você. Os automóveis passando, as ondas do rádio, a TV, um monte de gente falando, o homem bomba. É que o mundo tá sempre girando, não é difícil entender. Quem sabe um dia eu te encontro no baixo, no Harley, ou talvez pulando de um edifício, girando em pleno ar. É que o mundo tá sempre girando e eu fico girando também. As coisas que eu falo agora